Salvador, Azul Alfa em Yankee Lima, bom dia. Solicito autorização de repouso do pátio 3 para o pátio 1, no ponte 03. Autorizado, Mr. Boxer, para ingresso do pátio principal Alfa e Yankee Lima. Ok, iniciando o repouso, formarei ingresso para o pátio 1. Contato radar, para o nível de voo 380, de entrega com o voo. Tá bom, no 380, considera a vilena na presença, né? Autoridade. Vilena, mas já. Argentina 1901, complete sign approach, call to the tower, 5118, decimal 95. Clear to land runway 10 wind 100 degrees, 04 knots. Argentina 1910. Clear to land runway 10, Argentina 1910. ground at 42, taxi La Alfa, calling the Porta 3 Juliet. Taxi La Alfa, call you. Qual a Rosto Romeu, Charlie Box, Motel 6 graus, bom dia. Sim, bom dia. Panamá 2-1, chama o centro Recife, 125 decimal 1, ao TR 128 decimal 35. Taxi da Chile, gate 1-1, gate 11. Taxi Bahia Juliet, gate 1901. Paulo Salvador, Azul Alfa, Yankee Lima. Ok, Yankee Lima, aguarde para ingresso, parte principal. Ok, não aguarde. 103. Ok, tomaria o teste da 03. Mike e Yankee Zulu, autorizado o rebote, chama no término, na sede. Ok, autorizado o rebote, chama na sede. Autorizado, chamando o Sérgio. Tá bem, obrigado. Solo Salvador, Azul, Alfa, Yankee, Lima, informando o Sérgio do Repórter, Ponte 03, obrigado, bom dia. Alfa Romeo Golf. Muito obrigado, bom dia. autorizado barreira, 2160, coluna 0, primeira curva esquerda, subida Momo, transição vazada, após o assado, segue direto conforme a rota, acima 5176, controle Salvador Pereira 120 do sinal 8. 160 para barreira, curva esquerda, Momo, vazada, 5176, eficiente. Bom dia, obrigado. Direita 3171, vamos dar um no zero, pequeno barulho, 340, informação. Aceite 320, que é 3171. Sim. 3171, atualizado Guarulhos, distrito número 7, Taubaté. Ida atualizado 320, e faltou no zero, primeira curva à direita, saída São João, Beleza Mótiva, 520 no microfone, 920, décima 8, controle de Salvador. Controle 5201. Telefone para o 5201. 5201. Sem pronto, 35 PAB, 5 horas, Goiânia. Semana 4 horas? A 32221. 5 horas. Bom dia, chama minha 325, eu sigo na proa de Ponce, para interceptar a chegada a Ponce, que negar uma 016, reporte no ponto da descida. É, 6225, eu sigo a via chegada a Ponce para 2010, que negar uma 016. Alô, 20, chama o controle de Salvador no 20, décima 8. Ah, 20, 8, boa. Passarelo 10, 10, 10, 1. Passarelo 2, 2, 2, 1. Contato radar. Super Paranizão número 0 na saída Momo. O número 0, tem restrição, 10, 10, 10, 1. Metro 2, 5, para os confirmando, contato radar, 5, 5 milhas, nordeste do VR de Salvador. Direto Barreiras, grato das duas vezes, não. espera 2733, prossiga. Aguarde autorização, Força Aérea 2733. Acho que corre risco agora no posso. Cinco autorizado final, ILS é sua, estão na zero, reporte, estabilizar no localizador. Acessionado, restrição em fila, chalema 2, desceu. autorizado Daniel, via a pedido 4-4, Serra Augusto Romeu, pela número 807 Monstro, nível autorizado 340. Decolagem na pista 0, primeira curva à direita. Na saída São João no Leda Dóculo, acionando o transfólio 5220, controle salvador, operinho 90, decimal 8. Complete aproximação visual, chama a torre Salvador em 1-8, decimal 9, seu. 295, obrigado, monta abaixo. Consulta. Próximo amador, bom dia, chama a 6225, recepção final em 612 de milha, visão. Chama 225. Última aproximação, caráter 19 estado, ajuste altímetro 9096, aguarde a transmissão de ponto. 9096, última 225, aguardão. Descent to 2,000 feet and the altimeter is 1016.